Gratas a Deus. Louvado seja Deus. Exu tranca-rua das almas. Num mundo dominado pelas trevas, tudo aquilo que é luz de verdade, não aqueles que falam da luz, mas sim aqueles que são a luz. Isso é bem diferente. Falar da luz, qualquer um pode falar. Ler livros, decorar livros inteiros durante décadas e falar bonito. Qualquer um pode falar. Mas você ser o que você estuda de espiritualidade, você ser o que você prega, ah, aí o buraco é mais embaixo. Aí é bem diferente. Tem muitos que não têm conhecimento, mas são pura luz. São analfabetos, falam errado, falam português muito pobre, mas são fraternidade e luz. E a maioria fala da luz, fala bonito, fala com um português impecável. Alguns têm até faculdades, têm especializações, mas são pura treva. E aqui na Terra tem muitos assim, principalmente no Brasil, onde se fala muito de espiritualidade. A maioria é hipócrita. A maioria só fala da luz, só fala bonito. Mas luz não tem nada. São ocos, secos, sem brilho. Por isso que aqui nesse mundo de treva, quando a luz desce, encarnada, quando a luz se mostra para o mundo, o inferno treme, principalmente se essa luz for diferente e muito grande e proveniente de uma outra luz ainda muito maior. Ah, aí o inferno treme. E o inferno não está só nas regiões astrais inferiores. O inferno está aqui na crosta, encarnado. Muitos do inferno, ou seja, das regiões astrais inferiores, estão aqui encarnados. Só mudaram de dimensão. Quando dormem, voltam para as suas dimensões de origem e recebem orientações com relação a tudo que tem que fazer aqui na crosta para ir adiar ou desfazer todo e qualquer trabalho da luz. Isso já vem sendo feito há muitos milênios. Toda vez que alguém da luz desce, as trevas trama para desfazer ou nem começar ou terminar já no início qualquer trabalho programado pela luz. E pensam que venceram. Não venceram, não. Olha para o Cristo. A vitória foi conquistada no assassinato que cometeram contra ele. Nas torturas e no assassinato, ali foi conquistada a vitória. Parecido acontece agora. Aquele que traz a luz apanha, apanha e apanha muito, para que a luz se propague. Porque Deus e a espiritualidade maior programa tudo perfeito, faz tudo de uma forma perfeita quando ela quer que a verdadeira luz se propague de verdade. Ela sabe como jogar. A luz sabe como jogar, sabe como chamar a atenção do planeta. E assim nós vamos continuar fazendo. As trevas vão continuar atacando a luz. Elas vão achar que estão vencendo. Vai fazer com que aconteça um estouro. E todo mundo vai achar que acabou, que o trabalho da luz se foi, ou que não era da luz. E vai ser através disso que as trevas programou para fazer. Vai ser através desse planejamento que a luz vai se propagar com muito mais força. Vocês lembram aqui nesse trabalho espiritual Como a luz fez com que as trevas encarnadas se mostrassem quando vocês tinham, em média, nesse canal de YouTube, 7 mil inscritos? Todo mundo achou. Acabou o trabalho. Agora, ferrou com tudo. Quando, na verdade, o trabalho se propagou mais. E aqueles que são das trevas encarnados, que fala de amor, fraternidade, Jesus, mostraram a cara e mostraram para o mundo quem eles são, tomando atitudes antifraternas e anticristãs. Totalmente diferente do que pregam hipócritas, servos das trevas, que só fala de luz. E assim já é há muitos milênios. Não ia ser diferente agora. Mesmo a luz tentando reverter isso. Assim é agora. Porque ainda está muito pouco. Tem que propagar mais. O trabalho da luz tem que propagar mais para tudo que está planejado para vir, que quando chegar vai abalar as estruturas do planeta. Deus programa tudo perfeito. Deus fez aqui tudo diferente dos costumes dos terrícolas. Diferente daquilo que eles têm como certo, como já fez muitas outras vezes. Quando há 3.300 anos esse rapaz era um rapazote magrelo e feio. Mas o espírito que estava lá dentro já era um Cristo. Dentro do corpo, daquele corpo magrelo, com queixo comprido, os lábios grossos. E muito amoroso. Naquela época, ser amoroso, afável, era sinônimo de afeminado, fraco. Não é diferente agora. Há um tempinho atrás, fizemos tudo diferente. Programamos para que um espírito evoluidíssimo, no início da sua encarnação, fosse um cético. Como um espírito evoluidíssimo ser cético? Programação da espiritualidade. Era um cético totalmente conectado com a luz. Sua postura e seu comportamento era todo da luz. Mesmo sendo cético. Assim como muitos ateus aqui têm um comportamento totalmente condizente com o da luz. E são céticos. Quando desencarnam, vão para regiões superiores. E aí tudo se explica. Porque na programação encarnatória de alguns ateus, foi programado para que fossem céticos. Assim como foi com Kardec. E olha que ele era um espírito evoluidíssimo. De repente, ele se tornou crédulo com tudo que aconteceu. Dessa vez, nós pegamos Kardec, encarnamos ele no Rio de Janeiro, o transformamos num playboy, pegador de mulher, descedor de combo em boates, pegador de onda, piloto de motocicleta, como ele diz, estilo Maverick, de Top Gun Asas Indomáveis. Sim, nós fizemos tudo isso. E o levamos ao esquecimento total. Mas para onde ia levava a sua luz? Fazia tudo isso, mas sempre teve amor no coração e uma conexão estrondosa com a fonte. Todas aquelas às quais ele se conectou receberam um presente divino. Sem saber que estavam recebendo. Afinal, esse tipo de conexão é muito forte. Que coisa totalmente contra a sua doutrina, não é? Como pode, através da promiscuidade, Deus agir? Programação da espiritualidade. Fizemos tudo contra as suas regras. Os seus sistemas de crenças, seus paradigmas, para confundir as suas mentes e mostrar para vocês que vocês não sabem nada, que vocês não entendem nada de espiritualidade, que a sua expansão de consciência é pífia, assim como a sua evolução espiritual, muito distante da luz, porque não entende os planejamentos da luz. Agora, nós estamos fazendo de novo um planejamento totalmente diferente do seu entendimento. Que está dando certo. Todo mundo está mostrando a cara. E vão mostrar mais. Lembre-se, seguir as intuições e as inspirações de espíritos das trevas é ser das trevas. Abrir o clima psíquico para a entrada de espíritos infelizes na sua mente, no seu psiquismo, e seguir tudo o que eles colocam na sua mente é ser igual a eles. Marginais, desordeiros, bandidos cósmicos. Escória do universo. Toda a trama das trevas será desfeita. Toda ela. Como foi desfeito essa semana. A magia negra foi toda desfeita. Toda ela. Olha ele aqui. Cheio de saúde. Que pena. E quando você faz magia negra, você se consorcia com os espíritos das trevas. Todos eles foram resgatados aqui hoje, sob muita autoridade. Com amor, mas com muita autoridade e justiça. Eu sou um dos que estou na coroa dele. Eu, Exu Tranca-Rua das Almas. Eu trabalho com um mestre chamado Doutor Bezerra de Menezes, que também está aqui nessa casa. Quer muitos queiram, quer não. Ah, deve ser da Falange. Não, não é não. É o próprio. Afinal, o mundo, a humanidade deste planeta não aceita nada acima de si, não é? Porque é invejosa e orgulhosa, pequena. Quando a luz verdadeiramente chega neste planeta, ela é injuriada, desmerecida, desacreditada, caluniada, difamada. Tramam contra eles. Assim foi com muitos. Porque aqui vocês só enxergam o corpo. Vocês não veem o espírito. Porque são extremamente materialistas e incrédulos. Espíritos menos adiantados. Atrasados. Lembrem-se, semelhante atrai semelhante. Quem se une aos porcos, farelo come. Quem se joga na lama, gosta de se sujar. E quem se joga e continua lá por muito tempo, não quer sair para se limpar, é porque é de lá, gosta de lá e gosta de ser sujo e porco. Desta vez, qualquer trama das trevas será desfeito, porque foi decidido por consciências hiperangélicas. No sol do seu sistema solar, tivemos uma reunião por esses dias de hiperconsciências. Uma reunião de cristos cósmicos, cristos planetários. Que reunião é essa? A reunião decidiu que aqui na Terra a regeneração não será mais atrasada. Muito pelo contrário, ela vai ser acelerada. Por isso os resgates estão intensos e continuarão. E todas as informações para a evolução desta humanidade serão trazidas, quer os das trevas queiram, quer não. Quer eles tramem, quer não. Eu disse, toda a trama cairá por terra. Pensa bem, homem. Pensa bem. Porque o homem daqui da terra não vê, mas a espiritualidade vê tudo. Nós sabemos tudo o que está acontecendo no plano físico. Nós adentramos sem ser percebidos. Afinal, nós adentramos com uma vibração um pouco superior. Portanto, entramos invisíveis. E os das trevas não nos enxergam. Conhecemos a sua mente. Conhecemos o seu coração. Conhecemos o seu espírito. E o que ele vem fazendo, encarnação após encarnação e também na erraticidade. Aqui, no planeta Terra, não há vítimas. O que há aqui na Terra são espíritos rebeldes e criminosos cósmicos. Não há vítimas. A justiça divina está sendo feita. E ela continuará sendo. Porque ela está presente em carne e osso. Junto com a misericórdia e o amor de Deus, sim, mas a pura justiça. Por isso que quando a justiça aparece em rede mundial e com muita luz, o inferno encarnado treme. Trama contra, faz tudo para desmerecer e desacreditar, injuria, calunia, difama. Comete uma quantidade incontável de crimes perante Deus e até mesmo perante a justiça do homem. Toda a trama das trevas cai por terra. Porque é decisão de Deus, é decisão dos Cristos planetários que a luz seja estabelecida neste mundo, neste sistema solar. Afinal, todos os outros planetas já estão no caminho, só aqui. Na escória do universo e do sistema solar que ainda não se estabeleceu a luz. Aqui, onde habitam espíritos, pela misericórdia divina, porque tem planetas por aí pelo cosmo que não querem a presença de muitos que estão aqui, porque causarão desequilíbrio, não querem cânceres nos seus planetas, não querem doença. Por isso, terão que reencarnar em planetas primários, em mundos de transição. Muitos reencarnarão em planetas onde a humanidade inteligente está adquirindo a luz da razão agora para recomeçar do zero, porque já se tentou milênios e milênios e milênios e milhares de anos. E continuam querendo estar na rebeldia. Estão sendo expurgados. Temos naves por todo o planeta. Naves extraterrestres, naves de Metatron, Miguel e de outros, que estão carregando todos, sem conversa. E estão sendo preparados. Seu corpo astral está sendo preparado com tecnologia avançadíssima. Em poucas horas, seu corpo astral já está pronto para encarnar nesses planetas. Pouquíssimas horas terrestres. Através de uma tecnologia extremamente avançada. Parece que não está sendo feito nada, não é? Parece que as coisas não melhoram. Parece que tudo vai de mal a pior. Vocês é quem pensam. Não vai, não. Pela misericórdia de Deus, vocês terão um estouro de luz aqui na Terra mais uma vez. E já está próximo para essa bomba de luz estourar. Porque não dá para conter muito. É muita luz para esconder num corpo. Ela tem que explodir. E ela vai explodir. E vai confundir os orgulhosos. Confundir os vaidosos, arrogantes, prepotentes e que acham que são os conhecedores de tudo que há no universo. Espíritos endividados que encarnaram como médiuns pela infinita misericórdia de Deus. Não são missionários. São todos endividados. Rebeldes. Não têm o amor de Deus em seus corações. Só têm palavras. Se o que é dito aqui te assombra e te parece muito revolucionário, recorra à oração. E pegue o ensinamento e o aprendizado e agradeça a Deus. Porque vai continuar. Quer muitos queiram, quer não. É a vontade divina e do Cristo. E como eu disse, muitas mentes serão confundidas. Já estão sendo. Serão mais. Mostrem-se mais. Mostrem para o mundo quem vocês são. Mostrem na internet a sua cara. Mostre quem você é. Como o rapaz disse, diga tudo do que está cheio o seu coração. Não faça tipo. Mostre para o mundo quem você é. Que a paz, a luz e o amor esteja convosco. Ah, para os doutrinários, estou aqui em nome de Deus. E estou aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem em paz. Laroyijo.